Salve, salve pessoal, aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, estamos chegando no fim de 2023, né? Falta poucos dias. E esse ano, pessoal, foi muito interessante. Principalmente dois acontecimentos que ocorreram aqui nas universidades paulistas, né? Na PUC e na USP. Na qual duas estudantes, né, pessoal, saquearam os cofres, né, da faculdade que era para pagar, né, pela festa de formatura, né. E vocês escolhem um presidente, esse presidente abre uma conta no banco e eles cuidam do dinheiro. E o que aconteceu? Teve um caso que ficou muito famoso aqui no Brasil, que foi o caso da menina da USP, que estava fazendo, se não me engano, pessoal, era medicina. E a gente sabe que medicina é faculdade de elite. Quem faz ou é gente muito rica ou classe média alta. Ela teria desviado, pessoal, 972 mil reais. Ela utilizou o dinheiro que era da turma, né, para bancar o estilo de vida dela. Coletivizou os recursos financeiros da turma, alugando um apartamento, comprando um carro, adquirindo bens de luxo como bolsas e celulares como iPhone e fazendo viagens para Disney e para Itália com dinheiro da turma. Depois ela pegou o restante do dinheiro que sobrou e adivinha o que a burra fez, pessoal? Foi tentar jogar na Mega Sena para ver se ganhava o dinheiro e investiu outra parte em Bitcoin para tentar repor o dinheiro. Você vê, pessoal, mulher é burra, mulher com dinheiro só faz burrice na maioria dos casos, principalmente as meninas novas, porque elas são extremamente que superficiais e elas vivem de quê? De aparência, de likes, de views. Como era de se esperar, não deu em nada para ela. A pessoa tá livre, tá solta. Papai e mamãe contrataram advogados bons. Ela está aí, ó, livre. E o pessoal da faculdade ficou como? Lesado, com prejuízo de quase 1 milhão de reais, 972 mil reais em prejuízo por culpa de uma vagaba de classe média alta. O segundo caso também ocorreu em São Paulo, né? Mas foi na universidade da PUC, se eu não me engano. Ou foi PUC ou foi Mackenzie, pessoal. Eu acho que foi Mackenzie. Na qual uma guria estudante de arquitetura teria desviado 62 mil do fundo de formatura dos colegas, da turma, da classe. E ela teria gastado dinheiro aonde, pessoal? Na Disney. Todo dinheiro na Disney. É só nisso que elas gastam. Superficialidades, coisas fúteis como viagens. Faculdade de arquitetura é só mulher, pessoal. A maioria é mulher. E a maioria dos lesados da turma foi mulher. Assim como em medicina, a maioria dos lesados da turma eram mulher. Basicamente, 60% da turma de medicina lá da minha da USP era mulher. E no caso da PUC aqui, 80% era mulher. Então não vai dar em nada. É mulher cometendo crime contra a maioria mulher. Não vai dar em nada. É o ginocentrismo. Então, assim, elas serão lesadas, pessoal, pelo mesmo ginocentrismo que elas tanto apoiam. O ginocentrismo delas será a queda delas, porque uma mulher não pode prejudicar outra mulher. Só o homem pode prejudicar. No caso, essa menina aí da Mackenzie, não deu em nada para ela, tá livre. Ela não precisou de devolver o dinheiro. A lei não funciona contra elas. Por exemplo, se uma pessoa que menstrua matar outra pessoa que menstrua, ela vai ter direito à liberdade. Ela pode cumprir a pena dela em liberdade provisória. É isso que elas não se tocaram, tá? Elas ainda não se tocaram nisso. Como o ginocentrismo irá foder com elas? E à medida que os homens forem seguindo seu próprio caminho, abandonando o mercado sexual, elas irão ficar loucas e irão começar a prejudicar umas às outras. Para sinalizar a virtude para os homens, para mostrar para os homens, olha, não são todas que são assim, não. Vocês não precisam abandonar o jogo. Voltem para a plantação, nós vamos melhorar. É por isso que existe o fenômeno, por exemplo, das conservadias, das antifeministas, que é o quê? É uma guerra entre elas, tá ligado? Depois que elas destroem a oposição, que nesse caso são os homens, elas começam a brigar entre elas. E elas começam a ver o atrito que há entre elas mesmas. É igual um livro de uma inglesa que decidiu montar uma empresa só de mulheres. Inclusive tem esse vídeo no canal daquele tragicômico, se não me engano o nome dele é Wagner, que ele conta a história do livro dessa moça, que ela contratou só mulheres, abriu uma empresa, contratou só mulheres para trabalhar em todos os cargos. E adivinha o que aconteceu, pessoal? Em 2 anos a empresa faliu. E ela teve que hipotecar a casa dela, ela teve a casa dela hipotecada, perdeu a casa, perdeu 2 carros, porque ela teve que vender 2 carros para manter a empresa de pé, e só teve prejuízo. E ela falou: no momento que a empresa começou a dar certo um pouquinho, já era tarde demais, porque eu comecei a contratar homens. A empresa deu aquela respirada, mas o órgão já não funcionava mais. Colapsou tudo. E no fim do livro ela falou o quê? Que se ela pudesse voltar atrás, ela só iria contratar apenas homens. Porque ela admite que pessoas que menstruam não sabem trabalhar em hierarquia, não sabem ter noção do que é responsabilidade e diligência. É inveja, é fofoca, sabe? É falta de produtividade. Isso explica também por que das empresas estarem utilizando hoje automatização na área de serviços com o ChatGPT, com inteligência artificial, e vocês podem ver, toda inteligência artificial é feminina, porque vai ser uma substituição delas na área de serviços de atendimentos por falta do profissionalismo delas, da responsabilidade, da eficiência, tá ligado? Do atrito que elas geram no ambiente de trabalho. Então, pessoal, vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde, os homens vão abandonar elas e elas vão ficar só entre elas e elas vão ver o quão ruim elas são. O quão suja elas são umas com as outras. Não é à toa que você vê esses casais de lésbicas, eles raramente dão certo, pessoal. Normalmente os casais que dão muito certo homossexuais são os casais formados por dois homens, tanto que eles são extremamente bem-sucedidos e ricos. Eles têm uma renda per capita muito acima da renda per capita de um casal cis heterossexual normativo, tá ligado? Muito acima mesmo. E comparado com casais de sapatonas, é 3, 4 vezes maior a renda deles per capita, tá ligado? Então esses casos aí dessas duas alunas aí da USP e da Mackenzie, quantas dessas, pessoal, não tem pelo Brasil fazendo a mesma coisa e não ganha repercussão? Só ganhou repercussão porque isso aconteceu em faculdades de elite. Nesse caso da Mackenzie, que é uma faculdade muito prestigiada aqui em São Paulo, num curso de arquitetura que é caríssimo, a mensalidade, e a outra, uma menina de classe média alta, cursando medicina, que é um curso extremamente elitista, que você não vai ver no curso de medicina, pessoal, o filho do porteiro, o filho da merendeira, o filho do segurança de shopping, eles não estão lá, tá ligado? Isso aí é curso de gente de elite. Por isso que ganhou essa repercussão, porque quando dói no bolso da elite, aí é outras ideias.